irmão, irmão, se liga, desliga essa porra, antes que você morra, antes que a sua cabeça exploda, ou então que você fique como eles adoram, diariamente com a mente sendo destruída, e logo não passará de mais um louco alienado na sociedade, sendo covarde diante da situação. Desliga essa televisão, irmão, quase não dá pra entender como pode tanta merda vindo atrás da outra, há muitos anos humilhando mais ainda a nossa raça, que há séculos vem afundada até o pescoço na desgraça. Ela não me mostra nada que eu possa tirar algum proveito. Como pode ser tão filha da puta desse jeito? O maior problema é que milhões de irmãos como vocês se deixam envolver pela televisão. Domingão do cuzão, novela das 6, das 7, das 8. São drogas tão fudidas quanto a cocaína, heroína. Te fazem fugir da realidade, a pura verdade. E o que dá pra entender é que ela é uma máquina manipulada por algum covarde que estupidamente constrói o seu império. Mas que saudade desgraça da nossa gente que vive fudida admirando os otários da televisão. Nossos irmãos pagando pau pras cadelas também. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e o Aqui Tem também. Vem transformando louro de olhos azuis em galã de novela, aço de televisão. E nos comerciais, os garotos propaganda seguem o mesmo padrão de beleza, com certeza. Isso sem contar que já destruíram a verdadeira música sertaneja de raiz. E os programas de auditório me deixam revoltado. Duplas breganejas, choradeira por causa de mulher. Quem me diz? Quem pode me responder? Pena branca e chavantia, onde se encaixa? Eu quero saber, já que estão na estrada há dezenas de anos e nunca aparecem. Será porque suas músicas não agradam? Ou porque são negros? Será? Essa porra dessa febre de dupla sertaneja, esses otários que não cantam merda nenhuma, pelo simples fato de serem brancos bonitinhos, aparecem toda hora na televisão. É mal, caralho. E muita gente do nosso povo ainda aplaude esses médios, admiram, os enriquecem ainda mais vivendo fudido admirando os otários da televisão. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e o Aqui Tem também. Tanta merda, tanta droga, tanta fudição diariamente nessa porra de televisão. Só programa besta que esnoba ainda mais a raça negra e contribui para a nossa total degradação. Essa é a razão pela qual eu digo pra você não ficar aí sentado, parado, pirado, concentrado, acompanhando essa programação. Meu irmão, emissoras que não valorizam, não, não. Quem mais tem valor e precisa ser valorizado? E nosso povo ainda vive fudido, fudido, fudido, fudido, admirando os otários da televisão. Nossos irmãos pagando pau pras cadelas também. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim e também o Aqui Tem. Foda-se o Plim Plim.